3155, tem NAC autorizado via pátio, índio em alfa, no ponto de espera do 90 chama torre, 1-1-1-8-6-2, altimetro 90 no 2. Manda pátio, índio em alfa. Afirmativo, pátio, índio em alfa, alfa está interessado novamente. Ah, ok, obrigado. 2 primeira, pode esperar via pátio, índio em alfa, está 3155. 3192, dá passagem a um Airbus da companhia que vai taxar via pátio, após ingresso do portão 1-0. Após o Airbus, está autorizado para direto para o 1-0, então 3-1-0. Gol no 649-03, escuta? Escuta o 649. Atendendo com a equipe de soma. Após a passagem do Airbus até a retaguarda, está autorizado puxa a sonar, chama para o táxi. Após a passagem autorizado, portaram o táxi no 649. Pistando zero, tem um tráfego na sua esquerda, aproximando então no 7, mantendo a projeção, tráfego lento, não ultrapassa a sua final. Quem ele pôs? Ok, ele pôs na... 1-0-1-3-9-6. Bastante. Agora imagine na época da Copa, como é que isso daqui vai ficar. O senhor pode descer para 1000 pés e chamar a torre na frequência de 1-1-8-6-12 para instruções. Eu agradeço a sua colaboração. 1000 pés, torre 7-8-6. Eu que agradeço, uma boa tarde, Vitamin de Juliano. Meu cordial. Alfa para você, vamos partir direto para a final da pista 1-7. Piado, Serra. Parte da bata direto, sem interferir na 1-7, ok? Beleza, tá na base, curto da bata, um grande abraço. Oi, Salvador, boa tarde, Papai Tango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, intercepte a final da 1-7 e aguarde autorização de pouso. Final da 1-7, aguardando autorização para pouso, Vitor Índia Juliette. Juliette na final da 1-7. Foi Juliette, liga o pouso, 1-2-0 graus, 1-2-0. Salvador, o acionamento 637 está pronto para o circulamento. Gente, o 637 agora é o número 1 no setor. Aguarde só um minutinho, aguarde. Aguarda para o circulamento. Vou no 649, está na escuta? Está na escuta, 649. Se você tem condições de puxar com a cauda para o pátio 3, deixando a Daxway Juliette que ingressa no pátio livre? Então, passo agora tem uma aeronave da Avianca já ingressando no pátio. Sobre a informação. Após o evento passado, autorizado ingresso com a cauda no pátio 3. Sim, vai receber com a cauda 3, momento da tomada. Ou o cenário 6327-101, está autorizado chama táxi. Livre e puxa pela outra para o ataque do 327. Sons, Web 7 da Norte. 2500, Web 7 da Norte. Previsto portão 03, tem aguardado a aeronave taxiar. Ok, via Alfa, Juliette, para a Juliette, Juliette, a prevista 3, vou na terra também. Mano, liga a primeira esquerda, faz 180 e aguarda para ingresso. Tá, solicita autorização, Galeão. Gol no 785, Galeão autorizado, nível 360, via permite 50, após o Bideb, Upper November 857, Porto Seguro e Upper 1 no meio. Decolada 1-0, primeira curva à direita, na saída da El Leda Bidev. Controle 1-1-9-8, transponder 5021. Vamos abreviar agora direto para o final da pista 7, que daqui a pouco vai chegar mais um monte de jatos aí, eu não quero que o senhor fique rodando mais. Muito grato, muito obrigado. É, da El Leda Bidev. 198 o controle, transponder 5021, né? O gol no 785. 785 chama para pushback acionamento. Chama-se. Tráficos em aproximação, eu preciso de 250 nós na velocidade agora. É, 250, 2231. Opa, Tango Serra, eu agradeço a sua colaboração. Vamos chamar agora a torre, a frequência é 1-1-8-6-12 para instruções de pouso. Opa, Tango Serra. Jorjão? 86, Alfa Tango Serra, muito obrigado, hein? Só Juliette, o gol 1-3-9-6. Afirmativo, mantenha a posição, 1-3-9-6. até para Sacola, no 396. Victor Índio Juliette, solo aos 4-8, autorizado o retorno imediato após o Ivan. Alfa Victor Juliette, ingresso na pista, seguindo o Victor Índio Juliette, faço táxi rapidamente para levar a pista e reporte. Quando decolou ao 5-5 decolou aos 4-9, controle 19-8. 19-8, boa tarde. Romeu Oscar Bravo, considera o solo aos 4-9, frequência livre. Esquerda 03. Solo é o Goa 649. Diga. Aqui tá bom a posição? Cruzando 2.500 pés, alguma possibilidade de voar Dael ou Leda? 3155, esse é o controle, contato radar, sempre existe a possibilidade, está autorizado Leda. Muito obrigado pela coordenação, voando Leda, Butan 3166. M3327, pronto para o táxi. 53 pessoas a bordo, autonomia 2 horas 7 minutos, altero no Salvador. M3327, táxi autorizado à direita via Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, chama a torre 1-1-8-6-2, altímetro 10-1-1. Gente, autorizado via taxi Índia Alfa, que é o ponto de espera da 10, torre 1-1-8-6-6, altímetro 6-3-8-7. 1-3-9-6, ingresso Juliette, portão 03. 1-3-9-6, posso. Fechando a via Juliette, porta 103. Que mais aqui, Papa Lima? Para o táxi, o Gol 1649, autonomia 2 horas 29 minutos. POB de 80080, alterna Aracaju. Gente, vou no meu outro nome. Espero o Boeing da companhia que está ingressando no pátio agora no portão 03. Após o mesmo autorizado táxi via pátio Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, chama a torre 1-1-8-6-2, altímetro 10-1. Pátio Índia e Alfa, atrás da aeronave, aí no ponto de espera 2-6, bom bem patronado. 1-2-0 graus, 8-9, 6-3-2-7. Nível de decolagem, 6-3-2-7. Você erra só no 5-1, livre à direita e ao estacionar a frequência livre. Web 729, desça para 2000, livre ali. 2000 ILS livre, 5329. Seria do 2231 até 3000. 3000, 2231. Afirmativo. Então, número 2 para pouso, está seguindo a aeronave da Webjet, que procede de Recife. O equipamento é um 737. Afirmativo, estamos apenas de 10, 18 milhas afastadas, 2231. Obrigado, aliás, mantém a 4-5, redor forte, é quantas milhas? Tá fazendo o Equipo Lima, era 4-3, está fazendo o táxi até o Partido da Bahia. Whisky, Fox, Trot e Lima. Gente, autorizado táxi. Pátio 1, Lima Mike Quebec. Lima Mike Quebec, o Whisky Fox Lima. Papatango Mike Bravo Uniforme. Autorizado no local, nível. Confirmando, é nível 055. 055, Ronda 17, com primeira curva à esquerda, restrito a 1 no meu pé, com corredor forte, está liberando o controle. Controle opera em 1198, raciona 0117. Para os passos de remetida, sujeito ao tráfego da 17. Leda, Xanero, 6327. O POB do Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, acionamento de táxi com torre 186. Afirmativo. 729, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 29. Nova Romeu Lima, Mike Fox, prossiga. Livre LS. 2000, tá livre, aliás, 2231. 1755. Agora, se não é escuta, eu vou coordenar com o AIS. É Papatango ou Papa Romeu? Papa Romeu. Gente. Boa! 0 graus, 1-2-2. Tá autorizado a falar de gol, meu patronato. Muito obrigado, boa tarde, senhor. Boa, meu cordial. Valeu. Salvador, Papai Romeu vai estar para Lima, está passando o Travesso, Pitu Arthur. Charlie para o controle. Ei. Ciente, aguarde instruções para prosseguir base para o pátio, ok? Aguarde. Positivo, vai seguir linha do litoral até a próxima instrução. Já, o equipamento é um Robson 44 ou não? Cadê o quê? Positivo, senhor. Fechou, então já na base curta para 35. Acelere na medida possível. Positivo, vai acelerar a semana curta base da 35. 649, decolou 5.000, controle 098. 098, boa tarde. 5729, livre pouso, pistão 0, vento 120 graus, 10 mais. Livre pouso, baixado, checado, 729. Salvador, está em contato, radar. É. O Pantanedo 2231, no Duna, localizador em aproximação, reduzir, checar o trem, chamar a torre, 118, 612 a 2231. Agora sim, foi LS, reduz para aproximação de 286 com a torre, um bom serviço, tenha um ótimo resultado. Muito grato, capitão, bom voo. Grato. Quilo, como é que serra? Direto para a final da pista 17. Final, não sobe, número 2, que é bem certo. Controle Salvador, muito boa tarde, é o César 145, tem a informação que é 3145, esse é o controle, meu cordial, ajuste 10, 11, desça para 8000 na chegada, bom? 11 da Azul 4118, nível eu tenho aqui no plano repetível 36, aguarda a coordenação 300. Azul 36, 4118. Gente, então autorizado com fins, o nível 360, que é o Terzulu 16. Recola da 10, primeira curva à direita, saída da El Leda Bridge. Controle 1998, transponder 5036. Autorizado com fins, nível 360, via Terzulu 16, recola da 10, curva à direita da El Leda Bridge. 5036, transponder, controle 1998, azul 4118. Pro 18, abra a porta aberta e acionamento. Para 4118. Autorizado acionar, o cruzador está acionado, aguarde para a decolagem. Mike Papa Lima está na curva sétima final para a cabeceira 30. manter posição, ok? 11, manter posição, Lima. 8, estou na 5050. Direito 219, João. D219, boa tarde. 2231, aguarde autorização de pouso. Pode dar autorização. Está indo cruzamento imediato, que no. Moção Quebec. 213, Galeão autorizado, nível 360, via per novembro 857, segura e autoriza o Lungo no meia. Decolada pistão no zero, primeira curva à direita, saída da EL, Leda Bidev. Controle em 1198, transponder 5523. Autorizado 360 para Galeão, per novembro 857, segura, após autoriza o Lungo no meia. Decolada 10, curva à direita, perfil da EL, Leda Bidev. 1980, controle 5523, a transponder, Xener 61, 462, 63. 62, não deixa, pushback, acionamento. Chamarão. Qual é o F7-729 na Alfa? 1729, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1, 729. Boa. Torre, passagem, pilota da Xé. 27, passou o nível 150, vou chamar Recife, 13325. O Juliette aguarde para a decolagem. São 3045, desça para 5000. 5000, 3045. Então, papai Lima, agora pode prosseguir direto, vai até a D, confirme. Afirma, ok, então livre lá sobre a área gramada que eu estou com o Juliette já na interseção, ok? Pode, vou pela área gramada. Joker 03, está autorizado, aproximação ILS. Autorizado alinhar e manter aqui, okay? Da preferência da interseção, guardar para decolar 5 de corte e liberar a frente. Dois, 231, solo 01 no direito, 219, solo. 219, 31. 10 milhas, cara, passando já por Paris. Positivo, prosseguindo para a final pistão 7. Certo, o passo vai ser o 4-4. Ah, muito obrigado pela informação. Alô, Salvador, boa tarde, passageiro 2231, livrando a segunda. Alfa Juliette para 1-4-2-2-2. 649, chame Recife 13325. 3325, passar. Boa. Só um minutinho, aguarde. O Kilo Quebec Serra livre pouso, vento 120 graus, 120, pista 10. Pista no 7. Livre pouso no 7, Quebec Serra. Pinto de Juliette, decola 03, ponto 19, 19, 8. 198, grato, pista 18. Da presente tem condição de decolar com a proa sudeste aí pra sudoeste, aliás, livrando aí por cima do pátio do 5. Até então tá livre, quem sem interferir aqui na pista, né, na taxi, que tem uma parada lá também, tá livre de decolagem, vento 120 graus, 120 mais. Aos 1830, 30. Tente. Controle Hotel Serra Charlie, já visual com aeródromo, afastado 5 milhas e meia, senhorita, numa longa final da 17. Gente, Hotel Serra Charlie mantendo o setor da rotatória, chama a torre 118, decimal meia dúzia. Gente, setor da rotatória, 118, decimal meia dúzia. Toque 03 já estabilizado. Torre, boa tarde, o Papa Papa Hotel Serra Charlie. 118, decimal meia dúzia. Ultrapassa a interseção o Quebec Serra e faz 180 aguardando para retorno. Ai, que bravo, uniforme utilizado, ingresso à esquerda, é poste alinhado, pronto. Lima White Fox decolou 04, controle 19-18. 19-8-Fox. Hotel Serra Charlie, continua a aproximação visual, vai para que pátio? Pátio 4, senhor, pátio da ABEI. Ok, faça a aproximação então direto para o pátio, ok? Na lateral da final da 17 e chame para a final do pátio. Sim, senhor, vai se aproximar direto sem interferir com a final da 17. Tomador Junker 03, passou ele. Sente o Junker 03, cheque trem e livre o pouso, pista 10, Ventura 20 graus, 10 mais. Vem baixar o trabalho. Equipe checado. Equipe checado, livre pouso. O Cairo. Tá ciente do tráfego, vai manter a linha do litoral de Lomax Fox. Lomax Fox, gente, reporte no regresso dos 10 milhas. Vai estar lá no retorno, Fox. Pantriz 145, livre da restrição em Pelô, desce para 3.000 pés, ajuste no 011. 3.000 no 011, desce 3.145. 3, confirmo livre pouso, 120 graus, 10 mais. 203, livre pouso, só confirmando, reportando Urubu na aproximação. Ok, ciente, grato. 301 no controle. Está restrito a 4.000 pés, tem tráfego na posição de 12 horas 27 milhas no rumo sudoeste, passando agora 2.000 para 2.500 pés, Papa Alfa 3-2. Gol no 075, aciona identificação, a chegada maré, deixa o 050. Maré, deixa o 050, gol no 075. Hotel Serra Charlie, já no pátio, pátio. Deixa no 011, está livre LS, a porta estabilizada. 2013 ADLS, tomará no mesmo teste, 3045 ILS. Vitorinho de Juliette, mantenha 2.500 pés, somente para informação de tráfego, tem aeronave na posição de 11 horas, 20 milhas, no rumo nordeste, livrando 080 para 4.000 pés, um Alfa 29 Bravo. Ciente do tráfego, vai manter 2.500 pés, Vitorinho de Juliette. Partindo a ideia de descida, Vitorinho de Juliette. Boa tarde. No rumo 8, na posição 8 para o pushback do nome. 4118, autorizado, chama tarde. Autorizado, vai chamar para o táxi, 4118. O Joker 03, seu solo 08, livre à esquerda, parte militar, estacionado na frequência livre. Em condições de voar Duna da presente? Voar Duna da presente, o Joker 01. Tchau, tchau, olha só e responda em stand-by. Mike Bravo de Fórmula, Colo 08, curva esquerda, cruze o campo e chame passando final ou pista 28. Estimativa, mais um minuto supera o tráfego agora que está na posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, o Joker Zarona. Pessoal, me chama agora o controle 19.8. Mike Bravo Uniforme. Corredor forte, 500 pés, confirma, vai se afastar por 30 milhas? Aproximadamente 30 milhas. Gente, o número pés 30 milhas, o Mike Bravo Uniforme, reporte na 20ª milha. A solicita agora subir então para o 0.75, 7.500 para afastar aí 30 milhas. Aguarde afastar de Salvador 10 milhas do Mike Bravo Uniforme, a princípio mantendo no meio pés. Afirmativo, mantendo o Salvador 10 milhas, vai lá para o 3, para conseguir. 3145, chama a torre 08, 29, a dúzia. 3145, LS da 1-0. 3145, chama a torre 1-18, decimal 62. 18 manhã. Porque 01 desce a 2 mil pés, tráfego já está passado, ajuste no 01, está livre LS, aposta estabilizado. Autorizado para o segmento LS da 1-0, já pesado em motorar. Gol no 075, controle. Proceito. O presente tem condições de voar Duna? Duna? Tem, tem condições. Vamos voar Duna da presente, gol no 075, descendo para 5 mil pés. 5 mil pés, gol no 075. Parrodão Serra November, Vitor, aciona identificação, chegada Amanda, essa é o 060. VQC 060, chegada Amanda, Serra November. Checado, livre pouso, pista 10, 3145. Trip 5488, aciona identificação, chegada Amanda, essa é o 070. 070, chegada Amanda. Negativo, o senhor está seguindo como número 4, aproximação cabeceira no 0 de Salvador, mantém a chegada. Mantendo. Somente para informação, tem aeronave posição de 11 horas 21 milhas no rumo oeste, livrando o nível de voo 200 para o 060, um Charlie 550. Tá, 7, fazendo regresso? Afirmativa, não retorno. Sim, a gente está no Travessa Pituaçu? Exato. Afirmativa, Travessa Pituaçu.